tá certo, mano. Invadindo a sua casa, aumenta o som. Muitos julgam as pessoas pelo visual. Se faz cara de bonzinho ou cara de mal, vai pra grupo quem quer primeiro ver com quem se mexe. Aqui é MZL, maloqueira de zona leste. Aqui no Brasil inteiro tem maloqueiro, todos fazendo a correria atrás do dinheiro. Liberdade de expressão, tem dinheiro é bom, não tem. Então agora, mano, vamos botar pra fuder. Eu falo do jeito que eu sei, e a periferia me ensinou isso também. Não adianta eu querer ser todo formal. Deixa essa parte para os playboys pagar pau. São as piranhas que só querem saber de grana. Quem tem grana tem, quem não tem fica na lama. E da lama a gente sai e vai direto pro asfalto. Click, crack, boom, é um assalto. Tá tomado, mano. Aê, essas paradas revoca, tá ligado? Sangue tem jeito, certo, deu jeito. Nego louco, Jay. Cachorro sangue puro da MZL. Dr. MC's é a banca, certo? Aê, Smoke D, MCA, White Trash, Dog J. Demorou. É pra casa cair mesmo, malucão. Dr. MC's! E aê, batedores de cabeça! Dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig

parado na esquina, olhando para o céu, esperando fulano qualquer trazer um papel, levar para o barraco e esquentar na colher. Nas cordas um baque, agora é o crack. E outra porcaria na periferia que causa euforia, mas também pode matar. Quem vai ligar? Ninguém vai ver o fulano qualquer treinando para morrer. Tem mais que perceber, muitos pensam assim que tem que ser. Acho que a solução, exterminação, sem atenção, discriminação geral. E quem usa ainda acha que é legal, esquecendo que a morte é o ponto final dessa viagem. Dá um tempo malandragem, deixa o crack de lado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Seja a verdade, a realidade. É muita treta, é difícil. Eu digo, meu amigo, você pode se matar. Vacilão. Mas o que eu posso fazer para você entender? Que agindo desse modo você só tem a perder. E por uma cheirada você não vai ganhar nada, pelo contrário, vai estar em uma cilada. Você ignora o poder da minha voz e se julga o tal que não dá ponto sem nó. Então eu digo, meu irmão, se o futuro é no caixão, há sete palmos de terra enterrado no chão. Só depende de você e de mais ninguém. E da droga, meu irmão, não seja um refém. Pense em sua família, seus filhos e seus irmãos. Não seja um vacilão, ela pode te matar. Então não fique nessa e levante a cabeça. Ouça tudo o que falamos e jamais se esqueça. Livre-se das drogas, não deixe se envolver, pois ela te domina e você já sabe. Livre-se das drogas, não deixe se envolver, pois ela te domina e você pode. Livre-se das drogas, não deixe se envolver, pois ela te domina, é. Aqui na paranoia, cocaína, sempre por perto. É doideira pura, é doideira pura. Caspa do diabo. Eu digo, meu amigo, você pode se matar. Esqueça essa viagem e salte desse bonde. Veja a verdade, a realidade. É muita treta. Eu digo, meu amigo, você pode se matar. Vacilão. Certo, jeito, MC. É, a rua tá embaçada, hein? A Pá de Mina sozinha. Ai, mano, não sei o que acontece. Não é não? Aí, olá. Quanto mais mulher sozinha, eu tô na fita. É, mano. Muita treta, é. Mano. Nossa, muita treta mesmo, mano. Não sei o que passa pela cabeça dos caras, mano. Fita chinesa, essa ideia é cabulosa. É. Eu gosto, é. E tô ligado que você também gosta. Qual é o homem que não gosta? Mano, pode acreditar e não precisa nem de aposta. Saí à noite maluco, procurando diversão. Mas na mente aí vem com outra intenção. Arrumar uma treta no baile é, nem é. A verdadeira intenção é chavecar uma mulher pra que sair na balada. Pra trocar porrada, se tem uma par de belezura na parada. Um monte de mina gostosa, de vestido coladinho, mostrando que tem de bom, então se liga, sangue bom. É muita, não acaba não. Qual é o cara que não olha quando passa mó bundão, rebolando de lá pra cá? Se liga e até parece que está falando, vem aqui. Será que ela dança na... Só sei que eu danço na chana e esse é o esquema. Não vai e vem, não vem e vai, mas sempre emborrachado pra não se quebrar. Então deixe de frescura, mina, mostra o seu umbigo. Deixa eu dar uma olhada pra ver se tem aquele caminho que me leva até o céu, que me faz esquecer que sou corintiano da fiel. Tem umas coisas, é, que brasileiro não dispensa. É futebol, mulher, samba, rap e uma vez. Então esqueça as tretas, porque brigar leva nada. Chame uma mina pra colar na sua casa. Sangue bom, vai na cara de pau. Não tenha medo, porque isso é normal. Chega de treta, o esquema é mulher. Você sabe muito bem o que ela quer. Então pra que brigar? Deixa a festa rolar. O que liga é catar umas mina. Chega de treta, o esquema é mulher. Você sabe muito bem o que ela quer. Então pra que brigar? Deixa a festa rolar. O que liga é catar umas mina. Preta, branca, ruiva e japonesa. E se me der entrada até de outro planeta, me lembrei do quê? Só me responde essa pergunta. Será que as marcianas têm bunda, mano? Pô, aquela dupla sertaneja, mano. Não, malucão, eu tô falando de outro planeta. Aquelas daqui, eu tô ligado. Nossa, que tem. Entendi. E as minas lá de Marte, mano. Não sei não, cara. Então, deixa pra lá, vamos à porra. Enquanto tiver mulher na festa, eu não vou embora. Vou ficar a pampa no esquema. Evitando sempre arrumar uma treta com uma par de mina sozinha na parada. Mas nunca cruço os olhos em mulher de camarada. Quem cobiça o próximo, mano, é pecado. E agir de pilantragem aí é mais que embaçado. Não precisa entrar em desespero, meu truco. Porque existe mais de 10 mina pra cada cara no mundo inteiro. Então se liga, malucão. Gruda no ouvido da pitula e não larga, não. Essa uva é brasa, mora. Pega na mão dela, anda logo e sai fora. É aquilo naquilo daquele jeito. Gemendo, tremendo, subindo e descendo, eu tô dentro. Só não me fale que está doendo. Continue mexendo e depois disso é só o cheiro. Que fica no ar, não dá pra disfarçar. Mas esse cheiro é bom, então deixa ficar. Eu não preciso nem dizer qual. Você sabe muito bem o que ela quer. Chega de treta, o esquema é mulher. Você sabe muito bem o que ela quer. Então pra que brigar? Deixa a festa rolar. O que liga é catar umas mina. Chega de treta, o esquema é mulher. Você sabe muito bem o que ela quer. Então pra que brigar? Deixa a festa rolar. O que liga é catar umas mina. Tudo que a gente falou, será que você escutou? Ou entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro? Então quem se agilizou? Conte até três. Pensou que acabou, não acabou não. Antes vou lançar essa ideia, sangue bom, que ao invés de usar pedra, cheira farinha. Sai de rolê pra descolar uma menininha. Que sai de casa, toda jeitosinha, cheirosinha. Com aquela sainha bem curtinha, que delícia, mas que coisa boa. E tem gente que não dispensa nem coroa, por isso eu já chego e me envolvo. E dessa fruta eu como e não enjoo. Tem uns cara que não gosta, eu não sei qual é que é. Mas aí é mó firmeza, mano, sobra mais mulher. Então, sangue bom, não se esqueça. Você não pode catar todas, mas não custa tentar. É só chegar e ver no que vai dar. Chega de treta, chega de treta. O esquema é mulher. Você sabe muito bem o que ela quer. Então pra que brigar? Deixa a festa rolar. O que liga é catar umas minas. Então me diz, chega de treta. O esquema é mulher. Você sabe muito bem o que ela quer. Então pra que brigar? Deixa a festa rolar. O que liga é catar umas minas. Cabeça feita e tudo mais, certo? Muita treta, nem é, meu, mano. Uma par de mina sozinha na parada, o negócio é pernoitar. Meu, aí, só mais ficar bampa do jeito que eu sou mesmo. Ao invés de sair na porrada e sobrar mais mulher, meu irmão. Vamos se ligar, sangue bom, como diz o X aí, as Rádio Acupé, com música fácil de escuchar. Jeito, esse cara não aprende. Diz que faz o que faz, nem por isso se arrepende. Eu vou lhe falar, pois não dá pra acreditar. Ele deu um sumiço, mas foi só pra disfarçar. Botou uma calça larga, a cabeça tá raspada. Mas na seleção de raga não dispensa rebolada. Chamado Pomperó, lagarto, lagartixa. Meu nome é da besta. Demorou cair a ficha. Batedores de cabeça é que faz o movimento. Vacilão fica de fora, só quem é cai pra dentro. De um lado para o outro. Sem preocupação. Perderam o compasso. É bola mudando. A roda está formada.

som é pra alienado. Mas mano, eu vou dizer pra quem não tá ligado. Tem mano que trabalha quase feito um condenado pra garantir no final do mês uma merreca de ordenado. No final de semana ele quer tirar um barato, quer se divertir realmente de fato. E aí que a gente entra, se liga então com informação, diversão, conscientização. Não só com letras que falam montão. É, gosto é gosto e não se discute. Se não gosta do meu som, então não me escute. Eu não fiz porra nenhuma dedicada a você. Esse som dedicamos a UBC. Bate pula as orelhas.